Ueba, ueba. Confusão RHK. Primeiro ato. Conexão Quintal. Legal chamado da consciência. No jogo da vida eu escolhi resistência. Meu verbo é espada, minha métrica é prece. Cada rima que nasce, irmão, a menos que perece. Enquanto muitos estão vendendo alma por cifrão, planto sonho onde antes só havia depressão. Sou a ponte entre abismo, a chance de recomeço. Do rap, boom bap, liberdade não tem preço. É desse jeito, satisfa, gordinho primeiro ato. Tom RHK mandando só verso pesado, só os bravos, relíquia, fortalecendo o fit, máximo respeito. I have a dream, sou mais um louco sonhador. Dos venenos que passei eu lembro bem. Quem somou minha família não entende. As lágrimas rolando, oportunista do meu lado, na maldade maquinando. Enfrentei vários boicotes por ser leal nas amizades. Filha da puta sim, me arrastando na maldade. Fiquei quieto na minha, não fraquejei. Entreguei na mão de Deus, pois eu sei que Ele é rei. Orações de joelho, busquei honra e glória. Os inimigos foi caindo e nem saquei as pistolas. O que é meu tá escrito, tá ligado, né parceiro? O meu tamo junto, pode pá que é verdadeiro. Sem tapa nas costas, sem pagar de simpatia. Disposição e caráter sai comigo todo dia. Se critico é pro bem, se dei um salve é porque gosto. Se eu ignorar é porque tô no ódio. Diferente de uns aí que vem na safadeza, sugando sua energia, querendo sua fraqueza. Dificuldades todos têm, mesmo assim nós fala amém. Criado na favela, não sou fã do Superman. Trabalhador pegando trem contra os corruptos dentro do trem. No Planalto tá roubando e pra cadeia ninguém vem. Quem sou eu pra falar de alguém nesse mundão de Jerusalém? Cuidado com seu ego, dinheiro não compra o que você não tem. Que a humildade vale mais que 100, a simplicidade eu tenho também. As amizades eu já nem te conto, mas já passei muito sufoco. Na favela, pobre e louco, foi vacilar, toma pipoco. Andando pelo certo, não posso errar, o barato é louco. Vindo do fundo do poço, me levantei, não tava morto. Confesso depressivo, continuei com muito esforço. O rap me tirou do osso, mas Jesus é glorioso. A conexão é o que tal, aqui é rap nacional. O rap é resgate do louco, e ao mesmo tempo sequestra a mente. É o corre da beira do troco. Passa a direção rumo pra nossa gente e se precisa faz de novo. Puxando uma frente no flow, envolvente na rima com nós é pipoco. E se é do que é estouro, e a molecada vamos instruir. E pra quem precisa oportunidade, sempre de boné, nunca de chapéu. Joga no bigode a realidade, vou fazendo parte não pela metade. É a peça inteira dessa raridade, nossa honestidade contra a falsidade. Fazendo no hoje pra eternidade, vou puxando o bonde por aqui. E pra chegar lá tem o endereço, a humildade vai no sapatinho. Corre, quebra a cara se teve tropeço, conquistando só o que mereço. Minha disciplina vem de berço. Na angústia para, rezo Deus. Um rolê na terça ofereço. E vai melhorar. Vou acreditar, vou fazer a minha, vou continuar. Eu vou resistir, vou permanecer, aqui vou estar. Fazer meu legado e quem tá ligado só vai respeitar. Onde quer que está. E vai melhorar. Vou acreditar, vou fazer a minha, vou continuar. Eu vou resistir, vou permanecer, aqui vou estar. Fazer meu legado e quem tá ligado só vai respeitar. Onde quer que está. E vai melhorar.